Aeroporto Internacional de Salvador, informação hotel, 0649, Zulu, vento 1, 70 graus, 04, nós, visibilidade 7 km, céu nublado, 1700, 00, 10, ajuste de altímetro, 10, 16, nível de transição, 045, temperatura, 32 graus, procedimento ILS, X-ray, para pista, 10, pista em uso, 10, controle Salvador, 1, 2, 0, decimal, 8, 0, torre operando na frequência 118, decimal, 95, solo, e tráfego, 121, decimal, 10, atenção, taxiway, alfa, interditada, entre taxiways, Juliet, e Índia, aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador, 122, decimal, 5, bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo, informe que recebeu informação hotel. Salvador International Airport, Information Hotel, 0649, Zulu, wind 170 degrees, 04 knots, visibility, 7 kilometers, Belkin, 1700 feet, altimeter setting, 1016, transition level, 045, temperature, 22 degrees, ILS X-ray, procedure, the runway, 10, active runway, 10, over the approach control, 120, decimal, 80, control tower, on, 118, decimal, 95, ground control, and clearance, 121, decimal, 10, attention, taxiway, alpha, closed, between, taxiways, Juliet, and India, aircraft, coming to military open, contact with Salvador operation, 122, decimal, 5. Flock of birds in the vicinity of the aerodrome. Otherwise, you receive information hotel. Aeroporto Internacional de Salvador, informação hotel, 0649, Zulu, vento 1, 70 graus, 04, nós, visibilidade 7 km, céu nublado, 1700, 00, 10, ajuste de altímetro, 10, 16, nível de transição, 045, temperatura, 32 graus, procedimento ILS, X-ray, para pista, 10, pista em uso, 10, controle Salvador, 120, decimal, 80, torre operando na frequência 118, decimal, 95, solo, e tráfego, 121, decimal, 10, atenção, taxiway, alfa, interditada, entre taxiways, Juliet, e Índia, aeronaves com destino ao pátio militar, contactar operações Salvador, 122, decimal, 5, bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo, informe que recebeu informação hotel. Salvador International Airport, Information Hotel, 0649, Zulu, wind 170 degrees, 04 knots, visibility, 7. Quilômetros, céu nublado, 1700, 10, ajuste de altímetro, 10, 16, nível de transição, 0, 45, temperatura, 32, graus, procedimento ILS, X-ray, para pista, 10, pista em uso, 10, controle salvador, 1-2-0. Five temperature. Nove 59. Após o rápido de separar 2000 pés, altímetro na 0.6, autorizado ao final do procedimento ILS X-ray, pista na 0, estamos estabilizados. Sim, bando de pássaros na... 63 Delta. Confirme. Azul, Alpha X-ray Delta. Prossiga. Muito bom dia. Alpha X-ray Delta, solicita a comunicação de rebote do Parque 3 para o Parque 1, posição 03. Capitando o gol 959. Gol 959, completa final do procedimento, Sânia Torre, Nono 8, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia, gol 9589, altímetro no 0 no 6, pista molhada ainda e chuva leve sobre o campo. O vento variável com 03 nós, tempo autorizado não no 0. Isso foi o gol 9589, obrigado. Salvador, bom dia. 625, não puxa acionamento, a posição é a 4. Oxalera 6251, no portão 4 autorizado, chama táxi. Já vai chamar. Azul, Alfa, que Delta, não escuta? Não escuta, constante solo, prossiga, Alfa. Alfa, que Delta, mantém a posição na saída do pátio 3. Mantendo a posição na saída do pátio 3, Alfa, que Delta. Salve 29, direita, Palma 21, decimal 1, bom dia. Direita 219, bom dia, 59. Bom dia, para Mike Fox Lima, para cópia da autorização, 121, decimal 1, gentileza. Táxi autorizado via Taxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07. Papá, papá, Mike, Fox 7, Lima, confirma empate. Sim, de Alfa, Mike, Fox 7, Lima, um minuto, cópia. Autorizado Sierra Bravo Papá Juliette, nível 280, via Peru 9, decola da pistão no 7, primeira curva esquerda, saída Momo, transição mista, controle Salvador 1208, cena 5467. Transponder, saída Momo, transição mítica, aerovia Aterzu 9. Vou falar com a Marcos Fox Trat Lima, que deixou a gente correto, confio em alguém. Quero 5, fechamento Taxi Team 2118, semana 5. Como é o nome? Emily. Air Berlin, Bravo Eco Romeo. Air Berlin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Air Berlin. Hey, sir. Roger, confirm the flight level. Flight level 390, Evelyn 1, 2, 3, Foxtrot. Clear to Expo Delta, Delta Lima. Flight level 390. Taking off runway 10, left to turn. The departure is Momo. And departure control 120.8, Cox 5475. Mike Oscar, Mike Oscar, Delta, India, Lima, Uniforme, Bravo, que transition. Zero transition and the Momo departure, Evelyn, 1, 2, 3, 4. Confirm the transition, Delta, India, Lima, Uniforme, Bravo, diluting. The transition is Delta, India, Lima, Uniforme, Bravo, Zero, Evelyn, 1, 2, 3, 4. Evelyn, 1, 2, 3, Foxtrot, coming back for push and start. Dia 251, está com autonomia 5 horas, POB 136, Altena Galeão. Fechamento 251, táxi autorizado à direita para ponto de espera Zona 0, via Taxa Índia, próximo ponto de espera chame Torre 11895, ajuste de altímetro na 06. 1295, vai chamar no 06. Sotero Zona 71, pronto 4 Guarulhos. Sotero Zona 71, autorizado Guarulhos, nível 300, Sotero Zona 10, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva, controle Salvador 120, decimal 80, transponder 5477. Sotero Zona 71, contagiamento correto, chame e puxe. bom dia. Sou 3171 no portão 612, eu puxo e desce, é autorizado, chame o Delta. Azul, Alfa XRDL, autorizado, finalizar reboque. Azul, Alfa XRDL, está finalizando reboque até o 503, obrigado. Falou, Salvador, muito bom dia. Alô, Salvador, muito bom dia. Prossiga para o solo. Isso foi um teste de áudio solo, grátis. Taxi Fox Lima, bom dia, livre da Sonar, chama o táxi. Preso da remoto. 105, remoto no 3, solo ciente, aguarde. Número 2. Lima Livre Táxi, corte na sua face para ingresso no 7. Solicita a decolagem 1-0, é isso? Permanece a subida Momo, transição Nirissa, da 1-0, curvando à esquerda. O Mike Fox Lima, Livre Táxi, porte na Papá, então, para o cruzamento da 1-7. Everly, 1-2-3, Fox Trot, clear, push and cut, come back to back. Agora vai decolar da 1-7, mais Fox Lima. Cruzado ingresso então à esquerda, táxi via pista 1-7. Reporte cabeceira 1-7, pronto para a decolagem, mais Fox Lima. Oi, Salvador, bom dia, Janão 625, no ponto 010, pronto. Mas esse ponto está ali, vai aí decolar, pistão no zero, vento variável com 03 nós. A gente decola no 062. B e alternativa. Zulu 71, clareza 2, pousado táxi, parte principal, taxa índia, ponto de espera da 90, chame por 1895, ajuste o altímetro na 096. Táxi aprovado via parte principal, taxa índia, próximo ponto de espera da 90, chame torre 1182.95, ajuste de altímetro na 096. Cinco por cinco. Decoço 4-2, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo, bom dia. 0-8, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 625, turno decolando. Turno 625, boa noite. Com a entrada do radar, suba para o nível 360, saída da L. 360 da El, pode voar Leda, senhor? Afirmo, Leda, o Xenem é 2-5. Leda. Mike Fox Lima, mantenha a posição. Salvador, Avianca, Rota Novembro Lima, muito bom dia. Rota Novembro Vitor, possível. Solicita autorização de rebote. Rebota 12, não, desculpa, pátio principal 12 para o índice número 4, pátio principal. Seis, confira o portão onde se encontra. Calma, vou me identificar. Evelyn, 123, Fox Lake, thank you. Berlin 123 Foxtrot, approved taxi by Apron 1, taxiway India, holding point runway 10, contact 11 late, decimal 95, altimeter setting 1016. Berlin 123 Foxtrot via Apron 1, India, and holding point 10, and can send contact 118.95 and QNH 1016. Alô, Salvador, Avianca, Oscar November Lima. Oscar November Lima, prossiga. É, pátio principal 12, sinal linha de número 4, no pátio principal também. Cliente, o número 2 no rebote, Oscar November Lima. Cliente, número 2 no rebote. Bom dia, Lima tem cabeceira no zero. Tá, Alfa para Mike Fox Lima, decolos 45, controle 120, decimal 8, tomou um oi, bom dia. 208, obrigado, boa. Controle, papapá, Mike Fox Lima, boa noite. Aprovação, Mike Fox Trot Lima, contato radar, suba para o nível 280, saída Momo. 280 na saída Momo, o Mike Fox Lima. Mike Fox Delta, autorizado a iniciar rebote, chama no centro. Ok, gente, obrigado. Utilizado código, Mike Fox Trot Lima. Código, Mike Fox Lima. Vento variável com 03 nós. Belém 1, 2, 3, Foxtrot. Observe the traffic that rolling. Runway 10 after the traffic line up and the weight. Threshold 10. After departing, traffic line up, runway 10. And the weight, runway 10. Controle 20, decimal 8, seu amor, oi, bom dia. Controle 208, 171, bom dia. Foi 3171, contato radar, suba para o nível 300, saída dela. Senema 261, chama o centro Recife. Em 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Senema 6251, entendeu? Alternado 13325, a primária 125, qual decimal, por gentileza? 1251, o Senema 251. 1251, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Avianca Alfa Nova Berlima. Prossiga. Autoriza o Berlima Airbox? pátio principal 12 para o término do finito 04, também no principal. Sam Mike X-Ray Delta, é a torre? A disputa prossiga. Confira em posição. Oh, entre as posições 6 e 7 aqui. Seguinte. Avianca Oscar 90 Lima, número 2. O reboque no sentido contrário. Está agora na direção da remota 1-3. Confirma. O Oscar 90 Lima tem um reboque da SAM que está agora se encaminhando para a remota 1-3. Assim que ele parquear, eu autorizo o senhor na remota 1-2. Grato na... Desbarque. Foxtrot, I want 851, call approach control 120.80. Have a good flight and good day. 120.80, I've been in 123 Foxtrot. Bye-bye. Approach control, good morning, Aberdeen 123 Foxtrot passing 1500 climbing 10. Calling 123 Foxtrot, radar contact climb to flight level 390, moment departure. On the Momo departure, up level 390. Everything 123 Fox. Papá Mike Foxtrot Lima, chama o centro Recife em 126.85 ao término, 125.45. 2005.45, Mike Foxtrot. O 9923, não tem o plano no sistema, confirme em OBT. Oi, 05 Zulu, sente, o 923 mantém o curso. WD-123 Foxtrot, we are passing level 110, Any chance for a direct to Dilbo? 202, fly direct to Kogibu intersection. Evelyn 123 Fox. Fly to Kogibu, Evelyn 123 Fox. Okay, we're done. 1993, sequence of processing from Flash MC Recife, mantém escuta. Cliente, bom dia. Avianca Oscar November Lima, autorizado para iniciar reboque, chama no término. Cliente, chamarei o certo. Tempo, 3171. Airbnb 123, Fox to clear to fly direct Magno intersection. Airbnb 123, Fox Fox, direct to Magno intersection. S, Mike, Alpha Golf, November Oscar, thank you. Evelyn 123 Foxtrot, contact Recife 103, 126.85 if unable, 125.45. Evelyn 123 Foxtrot, 126.85 and secondary 125.45. Obrigado. livre. Salvador, Avianca, Alto Nova de Lima, comunicando o término de rebote. Bom dia. Sim, bom dia. O controle Salvador, é o azul 2775, bom dia. Bom dia, azul 2775, está em contato com o radar, ingressando no terminal Salvador. Rua de Mário para interceptar a chegada a Mário, General no 0, no 6, reporte no ponto e da descida. Estamos no ponto de áudio descida. Rua 2775, desça para nível 050, veio por de ITAP. Após ITAP, desça via para 2000 pés do General no 0, no 6. Ok, 75 mil, agora na proa de TAP, após o TAP, desenho autorizado.